No próximo Oriente, a música que percorreu um longo caminho. Thank you. no próximo Oriente, o paquete preparado para partir. Rakneshima, Yechida. יחידה מפרידה בין האמת לאשליה הועימה. Thank you.

Thank you. No próximo Oriente, o regresso aos sons que a viagem improvisou.